Seja bem-vindo à Dimensão 42. Fala, galera! Beleza? Eu sou James e todo filme que se preza começa com uma tela preta. E aí, meu nome é Stephanie e tudo que eu preciso são meus waffles. Fala, galera, beleza? Aqui é a Letícia e viva América, cabrões. Salve, galera, aqui é o do Six Burgers. Quem lembra? Saudades. Essa é das antigas. Das antigas. Wabalaba Dub Dub. Pickle Rick! É isso aí, galera. Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre as expectativas que a gente tem para esse ano que mal começou, mas já promete muito. Logo no primeiro programa do ano, que a gente tá gravando dia 4 de janeiro. Eu não sei quando vai ao ar, mas para que se tenha o registro, está sendo gravado no dia 4. Temos a presença hoje da Stephanie e do Eduardo. Mais duas aquisições aqui na bancada. Essa bancada nunca esteve tão cheia. Então é isso aí, mano. Aumenta o som, DJ! O primeiro filme da nossa lista é Viva, a vida é uma festa. Isso, muito bom, foi muito natural, obrigado. Tô com a lista aqui. Eu não tô com a lista aqui, produção, perdão. Foi mal, vamos fazer de novo então. O primeiro time da lista é Viva, Viva. Essa é a música do Raul Seixas. Brincadeira, gente, o primeiro filme é Viva, a vida é uma festa. É, isso aí. Esse filme tá estreando esse dia que a gente tá gravando. Na verdade, já estreou no México faz pelo menos uns 3 meses. Eu lembro disso porque eu tenho amigos no México. E todo dia era na minha timeline. Gente! Gente, coisa é outro chique, não é mesmo? Ok, tchau. Não, mas é sério, eu já sei praticamente o filme inteiro, de tanto spoiler que deram. Os mexicanos adoraram esse filme, acharam muito zica. E basicamente é mais uma animação da Pixar. O diretor é o Lee Unkrich. O cara ganhou Oscar pro Toy Story 3. E em parceria com Andrea Molina. Esse não tem nenhum Oscar, coitadinho, né? Se fodeu. E aí, galera, alguém já viu o trailer? Alguma coisa sobre? Eu achei muito legal. Bem tradição mexicana mesmo. É, eles têm uma... Não digo uma fascinação, mas eles comemoram, entre aspas, o Dia dos Mortos, né? Eles não encaram a morte desse jeito ruim que é, entende? Então, tipo, as caveiras no trailer, as caveiras são... Elas interagem, elas são do bem, elas dançam e cantam. Bem Disney mesmo. Então, é diferente do... Apesar de ser mundo ocidental, né? Porque o México também tá no mundo ocidental, mas o resto do mundo ocidental parece que encara a morte como uma coisa ruim, vê caveira como coisa ruim. E no México, não. O México, ele é um ponto fora da curva. Bom, eu não vi nada sobre isso. Na verdade, assim, eu não achei nenhum trailer, mas eu vi somente o cartaz, aqueles cartazes de papelão que fica dentro do cinema, que é grandão. Eu vi sobre... E na hora eu lembrei daquele outro filme que tem, que também fala sobre o Dia dos Mortos. Como é que é? Ah, Festa no Céu. Isso, Festa no Céu. Na hora eu lembrei e falei assim, nossa, é um filme também falando sobre Dia de Luz Muerto. Eu acho que vai ser muito engraçadinho. Eu gosto muito de desenho, então eu acho que vai ser um filme que vai... Você pode assistir tanto sozinho, com a família, que vai ser divertido. Eu acho que vai ser pra todos os públicos e todo mundo vai gostar bastante. E também a gente vai aprender mais sobre a cultura mexicana. Não sabemos onde és. Bem-vindos ao Mundo dos Mortos. O próximo filme é Jumanji, Bem-vindo à Selva. Se supõe que era pra ter vindo ano passado, tanto que eu e o Eduardo fizemos um vídeo no 300 falando justamente desse filme. Isso nunca é bom sinal quando o filme é adiado. Tá sendo produzido pela Sony Pictures, pelos estúdios da Sony, no caso. A direção é do Jake Kasdan, vocês já ouviram falar dele? Não. O filme mais famoso dele que eu achei aqui foi Professora Sem Classe, pra vocês terem ideia. Cameron Diaz. Não, bosta. Vai ter o Dwayne Johnson, o The Rock. Sensacional. Jack Black, que é muito bom. O Nick Jonas. Só uma pausa. Eu vi o Nick Jonas. Só uma pausa. Não tinha o nosso narrador aqui é o Jack Black brasileiro. Desculpa, ele é igualzinho. Pronto, pode voltar. É só um adendo mesmo. E mais dois malucos que tem uma ruiva gata, mas eu nunca vi nenhum trabalho dela. E um outro comediante negro que, whatever. Esse Jumanji seria, no caso, uma continuação direta. Esse primeiro filme era muito bom. Acho que todo mundo aqui lembra com muito carinho. Nessa continuação, eles fizeram meio que uma versão 2.0 do jogo, em que são 4 adolescentes que encontram largado por aí uma espécie de fliperama, um jogo virtual, e eles acabam entrando de cabeça dentro do jogo. Os 4 que eu falei, o The Rock, o Jack Black, o Nick Jr., não sei mais quem, são os avatares dentro do jogo. Pra mim, o filme não devia chamar Jumanji 2, podia chamar, tipo, Jumanji Uma Nova Era, Uma Nova Qualquer Coisa. Então, na verdade, mudaram o nome e do... Não... Não tem 2, é não tem da dois? Selva. É só Bem-vindo à Selva. Welcome to the Jungle. Não faz sentido se chamar Jumanji 2, porque não tem nada a ver com o Jumanji 1, entendeu? Tá, tipo, muito, muito nada a ver. Mano, o Jumanji 1 eu levo com muito carinho, tempo que é um filme da minha infância. Eu falei isso no vídeo do 300 há uns tempos atrás. Eu fiz o tabuleiro de papelão, colocava os bonequinhos, então eu levava a sério esse filme. Eu não considero continuação. Pra mim não tem nada, não tem nenhum detalhe do outro filme, é só o nome. E outra coisa também, a gente tem que entender uma coisa assim. Alguns diretores ou algumas produtoras estão fazendo o famoso clickbait do YouTube. O que que é? Ele coloca um ator foda num filme roteiro merda, com um diretor merda, e todo mundo fala, nossa, vamos assistir essa aqui porque tem o The Rock. As pessoas não ligam pro nome, não ligam pro enredo, não ligam pro diretor, não ligam nada. Vê só a figura do The Rock no cartaz, no trailer, qualquer coisa. Oh, meu Deus, vou assistir esse filme. Quando falaram de Jumanji, foi meio um choque, porque realmente não tinha muito a ver com o Jumanji. A única coisa... Não, realmente não tem nada a ver. Até porque eles entram dentro desse videogame e eles viram os avatares. É muito estranho, não sei explicar. O Jumanji é como se eles entrassem no mundo do jogo, mas eles continuassem eles, né? A gente falou, é um filme que tá no nosso coração, porque é um filme que passava na sessão da tarde, um filme da infância. Mas eu não acho que... Não vou meter o pau, não. Eu acho que vai ser um filme que pode ser muito interessante. Acho que vai ser legal, vai ser engraçado, porque os atores que tem realmente são engraçados, são bons atores. Eu assisti o trailer no cinema, acho que duas vezes, e eu tava falando assim, eu quero assistir, mas é aquela coisa, não vou com expectativa alta, baixa, porque se eu achar que o filme foi bacana, eu vou falar, o filme foi bem bacana, gostei, assistiria de novo. Mas se eu não gostar também, eu vou falar assim, gente, eu achei que faltou isso, achei que faltou aquilo. Eu acho que o maior problema com esse filme é o nome que ele leva. Se fosse um filme ao acaso, com outro nome, que não levasse o nome de Jumanji, eu acho que ele teria muito mais valor. Você entenderia. Tipo Zatura, não é? Que é tipo um Jumanji do espaço. Que a gente odiou do mesmo jeito, falou, ah, é Jumanji no espaço. É. Mas é porque o filme é mal feito. É, o filme é ruim. Esse filme tem a chance de ser bem feito. Eu vi umas pessoas falando bem, fizeram uma crítica construtiva. Só vendo pra ver se vai ser realmente bom. Só vendo pra ver. Justo. Justo. Eu acho que a gente foi sugado pro jogo e a gente virou o avatar que a gente escolheu. Então quer dizer que eu sou... Bethany? Terceiro filme, Pequena Grande Vida. A direção é do Alexander Payne. Pelo que eu vi, assim, da ficha do cara, o filme que mais se destaca é o Sideways, que ganhou o Oscar por melhor roteiro adaptado. Com relação à trama no geral, cientistas noruegueses descobrem como encolher as pessoas para lidar com problemas de superpopulação. Daí no elenco do filme a gente tem o gatíssimo Matt Damon e o Christoph Waltz, que genial. Simplesmente ganhou 2 Oscars nas 2 vezes que ele trabalhou com Tarantino. É, o Christopher Waltz é muito bom ator, o Matt Damon também. A expectativa pra esse filme é alta, porque eu vi o trailer, eu achei muito bom, e ele vai pegar vários dilemas, né, da sociedade, questão da superpopulação, o quão ético você encolher pessoas, se é que isso é possível, claro que não é, mas é uma ficção, mas você encolher pessoas pra poder colocar elas num local onde caiba todo mundo. No trailer você vê que a mulher do Matt Damon não se encolhe junto com ele, então vai pegar vários dilemas, várias coisas, pegar várias coisas que as pessoas pensam como possibilidades pra jogar no filme e fazer a gente pensar, a gente criticar e tal. Só com expectativa boa. Quando vocês falaram esse título, eu fiquei, ah, que filme é esse? Quando vocês falaram que tinha o Matt Damon, aí eu falei, ah, já sei que filme é esse. Eu também vi o trailer desse filme no cinema e eu não parava de rir. Muito engraçado, gente. Eu acho que vai ser muito interessante saber como que seria uma vida se você se encolhe pra viver no meio das pessoas que continuam grandes também, né? E aí tem só piada, né? Não para de ter piada. Acho que vai ser um filme divertidíssimo. Aquelas poucas comédias americanas que não são só besterol e tem muitas coisas para falar, além de que vai ser engraçado mesmo. O encolhimento acaba com os problemas, além de você fazer a diferença. Você diz essa bobagem de salvar o planeta? É. Sobrenatural 4, A Última Chave. A direção do Adam Robitel, que já fez Atividade Paranormal, Dimensão Fantasma e A Possessão de Deborah Logan, os viciados aqui em terror, se vocês conhecem, bacana, parabéns pra vocês. E com relação ao filme, ele é um prequel, que ele vai se passar anos antes do primeiro filme de todos. Vai ter foco na médium Elise, que irá lidar com tretas em sua cidade natal. É o que tá escrito aqui, gente. O James Wan dirigiu os 2 primeiros filmes do Sobrenatural e o Invocação do Mal, e por isso que os 2 filmes do Sobrenatural e os Invocação do Mal são muito bons, muito aterrorizantes. O Sobrenatural 3 tava com expectativa alta e foi uma merda, e agora vai ter o Sobrenatural 4, e mais uma vez eu vou lá todo iludido com a expectativa alta e tô torcendo pra que não seja uma merda, torcendo pra que mantenha a minha expectativa alta e que seja um bom filme, mesmo não sendo o James Wan. A franquia Sobrenatural é uma franquia muito boa, os dois filmes eles, como eu já falei, são bastante terrorizantes. Mas quando eles focam, melhor, quando eles desfocam, né, na pegada do filme, aí acaba dispersando e acaba entrando naquilo que eu falei anteriormente. Você põe um título foda e as pessoas vão só porque, ah, Sobrenatural 4. Então as pessoas nem se ligam, vão pela onda, pelo efeito manada. Eu tenho um pouco de receio com essas coisas de saga que eles inventam do nada, que eles vão fazer um próximo filme que não é planejado, porque geralmente eles fazem isso porque viu que tá fazendo sucesso, tá falando, vamos ganhar mais dinheiro com isso, né? Então, às vezes, a maioria das vezes, eles fazem merda. Isso com série, com filme, com qualquer coisa que for. Quando não é planejado, acaba sendo uma bosta. Eu com certeza vou assistir o Sobrenatural 4, porque eu sou uma pessoa amante de filme de terror. Eu acho que vai ser interessante um pouco saber sobre a história da Elise, porque ela acompanhou todos os filmes, ela é a médium. Pra falar a verdade, é uma dos personagens que eu mais gosto no filme de Sobrenatural. Eu acho que vai ser interessante a gente saber um pouco mais sobre ela, ver ela mais jovem. Eu confesso que eu não assisti trailer nenhum sobre o Sobrenatural, não, nem escutei falar muito, então nem sabia que ia lançar esse ano, pra falar a verdade. É, eu nem vou opinar, porque eu não sou muito fã de... Nem eu, nem a Letícia somos muito fãs de filmes de terror. Esse filme tá aqui só por causa dos nossos dois convidados. Aliás, que honra vocês estarem aqui. Muito obrigado por ter vindo. Uhul. Na casa de vocês. This house was my family's house. Elise? Não se aceitam devoluções. Direção tá por conta do André Moraes, que já fez Assalto ao Banco Central. Bom. And Meu Tio Matou um Cara, que também é muito bom. Bom também. É um remake de um filme mexicano de 2013. E aqui eu vou dar um disclaimer. Galera, o Brasil tá tão rico de filmes bons nacionais. Pra que tem lá fora pegar filmes e refazer? Aonde? Aonde que isso beneficia de alguma forma? Me fala. Que é um filme maravilhoso de 2013, dirigido pelo Eugenio Derbez, que é um comediante sensacional. Um filme que emocionou multidões, eu inclusive. Eu tava lá, eu vi, foi lindo. O maluco que dirigiu Assalto ao Banco Central e Meu Tio Matou um Cara me faz um remake de um filme desse. Pra quê, velho? Com o Leandro Hassum, aquele gordo, ex-gordo palhaço, filha da puta. Tomar no cu, que mano. Leandro. O nome dele é Juca Valente. Que bosta de nome é esse? Na moral, expectativa baixíssima. Eu não quero nem chegar perto do filme desse que eu assisti já. Mano, se eu não conhecer o Leandro Hassum, eu vou comer ele na porrada. Maze Runner, A Cura Mortal. A direção do Wes Balls, que já dirigiu os dois filmes anteriores da sequência Maze Runner. Esse filme era pra ter saído ano passado também, só que por motivos de, meu ator quebrou a cara fazendo uma cena de ação, teve que ser adiado. E eu vou deixar pra Stephanie falar, porque ela adora esse bagulho, e é nóis. Yay! Maze Runner, A Cura Mortal, é a terceira parte da saga do Maze Runner. A primeira vez que eu vi, na verdade, achei o filme primeiro, foi no cinema, eu tava com minhas amigas e eu falei assim, nossa, quero muito assistir esse filme. Chegou lá, eu gostei muito do filme. Aí eu saí pirada no filme, falei, eu preciso dos livros porque eu preciso ler esse livro. Aí eu acabei ganhando e eu fui ler o livro. Aí eu me decepcionei muito. Com o livro, não com o filme. Olha aí que interessante a história, né? Com o filme eu não fiquei decepcionada, mas com o livro sim. Porque o primeiro livro da saga, gente, desculpa, mas é um lixo. Só que o segundo filme deixou um pouco a desejar, porque o livro era muito melhor. Mas os dois foram bons e eu gostei muito. Então eu tenho uma expectativa muito alta pra esse filme, porque eu gosto muito da saga Maze Runner. Eu já sei que eu vou ficar muito brava e vou chorar nesse, porque eu já sei o que vai acontecer. Não, eles deixaram evidente no trailer. Eu acho que esse filme vai ser muito bom, porque o livro é muito legal. E se o diretor, ele mudou bastante o primeiro... Comparação do livro pro filme. O primeiro muda muito, né? E o segundo mais ainda, não é? Ah, o segundo... Porque assim, eu li os livros e eu não lembrava de nada que tava passando na tela quando eu vi o trailer. Eu falei, mano, o cara mudou totalmente o bagulho, fiz outra pegada e abraço. Porque eu li os três livros, eu fiquei decepcionadíssimo com o final do terceiro. O filme eu nem fui ver porque eu tava muito puto. E, bom, eu gosto muito do filme, eu gosto muito dos atores, eu gosto muito do ator que faz o Neil, que chama Thomas. Que é do Game of Thrones. Isso, ele fez Game of Thrones. Ele tem 40 anos e parece que tem 15. Ele fez o Nanny McPhee. Gente, ele fez o Simon do Nanny McPhee. Passamos 3 anos atrás de muros tentando fugir. E agora nós queremos voltar. Tá, eu vou na frente. Pantera Negra. A direção tá por conta do Ryan Coogler, e eu acho bem legal, porque ele é um cara negro. Ele dirigiu Creed, que é um puta filme foda. E eu tava vendo a ficha dele, ele... O elenco inteiro de Pantera Negra, praticamente de gente negra, também ia ser bem legal. Tá tendo bastante representatividade, porque a maioria da galera, você vai ver em filme, é sempre minoria. Você vai ver novela, quando tem a personagem negra, é sempre a empregada, é sempre a coitada, sabe? Finalmente os caras botaram um herói negro na... E com respeito e tal. E você entende como é um cara negro que tá fazendo, então vai ser bem feito, entendeu? Não é a visão de um branco fazendo a parada. É um cara que tá ali, entendeu? É um cara que sentiu na pele, né? O filme vai se passar logo após Guerra Civil. O vilão Ulysses Klaue tá confirmado, ele apareceu no trailer. Pra quem não sabe, é o Garra Sônica. É o cara que apareceu em Avengers A Era de Ultron. Tudo isso é muito bom que o Thiago falou, representatividade e tal. Finalmente um herói negro nas telinhas. Mas ainda assim, como eu não sou um fã dos quadrinhos, eu encaro os filmes da Marvel simplesmente como filmes, entende? Eu não tenho todo aquele hype que o pessoal que vai em Comic Con, meu Deus, caralho, nossa, Homem de Ferro, Capitão América, isso vai decidir minha vida. Então, tipo, eu encaro só como filmes. Então, pra isso, a minha expectativa pro Pantera Negra é uma expectativa média. Porque pra mim é só mais um filme da Marvel, entende? Tem pessoas que, nossa, que fascino, meu Deus do céu, um filme da Marvel. Não, pra mim é só, tipo, uau, um filme, ok? E é só pra dar uma história pra ele, porque ele aparece no Guerra Civil e vai aparecer nos Vingadores A Guerra Infinita, e ele precisava de um filme só dele, da mesma forma que o Homem-Aranha vai precisar de teve um filme só dele, e que o Homem-Formiga também. Não, mas eu acho válido, que no caso não é só dar um porquê. Tá explicado também que é interessante que amplia muito o universo da Marvel. A gente vai ter visões de Wakanda, que era um país que até então tava fechado pro mundo e que enriqueceu com a extração de Vibranium, Adamantium e tal. Adamantium eles não vão poder falar no filme devido aos direitos autorais dos X-Men e tal, mas eu vou discordar um pouco de ti, que eu não acho que é só mais um filme de origem. Ele serve também pra ampliar ainda mais o universo da Marvel, como foi feito com os outros filmes, como o Thor, Capitão América, também serviu pra isso, sendo que se não tivesse Capitão América, não tivesse Thor, não ia ter Vingadores, entendeu? Não, concordo, mas é que os Vingadores inicialmente eram só esses quatro, né? Thor, o Capitão América, o Hulk e o Homem de Ferro. Então todos os outros são, tipo, adicionais. O Pantera Negra é um adicional, o Gavião Arqueiro é um adicional. Ah, não, mas todos eles têm importância e valor, todos eles são importantes, blá blá blá. Sim, concordo. Mas são, tipo, coadjuvantes. Eu vou discordar do Thiago, pra mim é só um filme de origem. Mas pra ele é pra expandir o universo. A gente assiste o filme e compara as opiniões. E briga depois no Twitter. É, tipo, xingar muito no Twitter. Mas é legal a representatividade. Eu acho que é legal a representatividade. Finalmente, um herói negro e tal. Pelo trailer... Minha expectativa é alta, eu gostei muito dos efeitos especiais. Eu vi mais por isso mesmo, isso é bem legal. Não conheço Pantera Negra, nem nada dessa vez. Só conheço Sr. Tiddles. E o Sr. Tiddles não vai estar no filme. Chateadíssima. Eu não assisti o trailer do Pantera Negra, a única, eu também não sei nada dele, mas eu acho o ator um amão. Acho que vai ser muito legal a história do Pantera Negra, acho que é um personagem que vai ser sensacional, bem diferente dos Vingadores que a gente já está acostumado, que já é fichinha, né? A gente já sabe que é o Homem de Ferro, gosta do Homem de Ferro, já sabe que é o Capitão América, gosta do Capitão América, a Viúva Negra, etc. E eu acho que vai ser muito bom, quero assistir nas cadeiras que mexe lá do Cinemark, como é que é o nome? Cadeira 10D? Eu esqueci o nome da cadeira. 10D? Não, não é assim que chama. Eu sei. Eu vi uma vez um médico, mas foi muito decepcionante, porque o filme não era pra ele. Aí eu vou achar uma tremidinha. Eu assisti Extraordinário nessa cadeira e eu falei... The Box da cadeira. Eu assisti Extraordinário nessa cadeira e a cadeira fez nada. O filme inteiro. Pagou pra Marlene. É claro, mano. É Extraordinário. Eu assisti um filme de ação, aquele que era de um videogame lá, com que ele passa no Japão. É a Scarlett Johansson quem faz. E era de ação, tinha muito explosão e a cadeira não fez merda nenhuma. Não é de videogame, Ghost in the Shell. Ah, de anime, eu acho. Isso, Ghost in the Shell. Você é um bom homem. Com um bom coração. E é difícil para um bom homem ser um rei. Deadpool 2. É, a direção agora ficou por conta do David Leitch, que no ano passado dirigiu aquele filmaço, o Atômica. Já está confirmado no elenco a Domino, o Colossus, a Negasonic Teenage Warhead, que é aquela mina punk rebelde que não sai do Twitter. Tem um porém aí, galera. Estão falando que estão pensando em diminuir a classificação indicativa do filme. Ah, não. E se isso acontecer, vai ser um problema, cara. Porque um dos fatores que levou o Deadpool a ser tão foda é que era liberado, cara. cara. Será que o politicamente correto atingiu o Deadpool? Não perca os próximos capítulos. Então, tá confirmada a X-Force, time que o próprio Deadpool cabeça, né? Tá confirmado o Cable, o Nathan Summers, acho que é o nome dele. Filho do... com a Jean Grey. Que ele vem do futuro e ele é tipo um dos mutantes mais poderosos do universo X-Men. Só que ele foi pego por um vírus. Então o corpo dele tá todo o tempo lutando contra esse vírus. E ele é tipo fodão, ele tem um braço metálico, ele é gigante de forte. E o cara que vai interpretar ele é o Josh Brolin, que é um cara de responsa, maluco. Também tá confirmado no elenco o Ryan Reynolds, né? Senão não teria Deadpool. E a maravilhosa Morena Baccarin. Brasileira! Fala um português maravilhoso. Bate de frente com o Gal Gadot, hein? Só ah, de... não. Gal Gadot é... Gal Gadot é imbatível. Gal Gadot é imbatível. A expectativa alta pra caramba, né? Deadpool sempre sensacional. Que é um problemaço. Eu espero que seja bem mais trash do que foi o outro, porque o outro filme é sensacional. Finalmente foi um ponto fora da curva. Todos os outros filmes eram tudo filme chato, mimizento. Ah, não aguento mais. Deadpool vem no Dia dos Namorados e mete o pau em todos, velho. Seja um filme que quebre todas as coisas que todo mundo fala, que seja bem porco mesmo, bem foda, assim, bem trashzão. Não precisa nem ter história, é só ter xingamento, putaria, tiro, isso conta. Você viu o taser? Eu vi o taser. Mano, só o taser já vale o filme inteiro, velho. É genial. E, mano, por favor, não diminuam a classificação, velho. Tem que ser 18 anos pra cima. Tá, até mais que 18 anos. Tem que ser 40 anos. Tem que ser, mano, tem que ser, tipo, uma mistura de South Park com Mr. Pickles, entendeu? Com Rick and Morty. Tem que ser, tipo, o mais trash possível. A minha, não sei qual é a minha expectativa, mas eu espero que seja muito bom, que nem o primeiro. Porque é bem legal quando ele fala com você, ele é um personagem que ele sabe que ele é um personagem. Então isso faz toda a diferença dele. Eu acho Deadpool sensacional. Acho que foi um filme, assim, que realmente, o anti-herói, né? Ele acabou. Vou com os heróis, achei ele muito bom. O filme é muito engraçado. Na hora que ele bota aqueles crocs, gente, mas eu ria tanto. E aquela veinha, muito engraçada. Nossa, esse filme promete. Próximo filme promete. Tô maluco pra ver esse filme, tô maluco. Mas ele tem o perigo de não ser tão bom quanto o primeiro. Isso vai ser horrível. Porque o primeiro foi inesperado. Ele não pode ser nada menos que melhor que o primeiro, entendeu? Ele tem que ser primeira cena. Aqui assim, já a primeira cena da Deadpool é genial, então, mano. Mano, eu vou deixar na mão dos caras, que eu acho que eles sabem o que estão fazendo. E se não souberem, eles vão ter o dinheiro do meu ingresso de qualquer jeito, então. Consegui. Belo uniforme. Fecha o bico, Stanley. A escolha perfeita 3. Ou então o Pitch Perfect 3. A direção da Trissi, que já dirigiu Ela Dança, Eu Danço 5. Não, Ela Dança com o Meu Ganso, gente, não confunda. Ela Dança, Eu Danço. Uma coisa interessante é que a diretora do filme anterior, Banks, ela não pôde dirigir por motivos de conflito de agenda. Mas ela ficou feliz com a escolha da nova diretora. Ela falou, ó, essa aí tá na mão dessa, tá com Deus. Becca e Amy voltam a cantar como Barden Bayas. Ou Barden Bellas, não sei como fala. O elenco tá confirmado, a Anna Kendrick como Becca e a Rebel Wilson como Amy Gordon. Esse é o filme da Letícia, então vamos dar o microfone pra ela. Ah, eu tenho alta expectativa pra esse filme. É mais um filme de cantoria, né? Que nem a Rascal Mir, essas coisas. Só que eu acho que ele é um filme muito divertido e é muito diferente também, porque, por exemplo, se tá falando aí a Becca, tem a Amy Gordon, elas formam um grupo totalmente inusitado, porque uma super roqueira, tem as patricinhas, não sei o que lá. Basicamente, só é que elas têm que ir num concurso e ganhar. Crianças histórias de dança, essas coisas. Mesmo que seja parecido com esse filme de música, mas ao mesmo tempo ele é completamente diferente. O que eu acho legal nas Escolhas Perfeitas é que cada filme, ele é bem diferente do outro. Assim, eu confesso que quando eu assisti o segundo filme, eu fiquei meio triste, porque não era mais o mesmo grupo, não era o primeiro grupo do Barden Bella. Mas eu gostei também do segundo filme, achei que foi divertidíssimo. A menina que faz a Amy, ela é muito engraçada, meu. Ela é sensacional. A Becca canta muito bem, todo mundo tá ali, é sensacional. Eu não sei o que vai ser realmente desse filme em si, mas acho que vai ser... Espero que seja tão bom quanto os outros filmes. I will purge the earth of these benighted humans. X-Men, os novos mutantes. Antes de darmos sequências ao próximo filme, eu gostaria de emitir aqui uma ressalva. Acaba de ser confirmado que o filme X-Men Novos Mutantes foi adiado em 10 meses e só estreará agora em fevereiro de 2019. O motivo da mudança na data é devido a negociações da Disney para com a Fox. Vale ressaltar que durante a gravação desse programa, enquanto a gente gravava, a gente não tinha a menor ciência disso. Acho que praticamente ninguém, né? E, bem, mesmo assim, o papo ficou bem maneiro e eu acho que vale a pena ouvir. Vale a pena a respeito desse filme, tá nesse programa. Então, confere aí, mesmo a gente estando praticamente um ano adiantado, né? Não, mas fala pra você, velho. Como que os caras reagirem um ano no filme? Pra fuder a pauta, né? Porra, puta que pariu, velho. A direção ficou por conta do Josh Boone. O filme abordará os heróis da HQs, né? Os Novos Mutantes. Era uma edição de quadrinhos. De uma pegada um pouco diferente, ele vai tentar abordar no gênero terror. A atriz brasileira Alice Braga está confirmada no elenco. Ela é a doutora encarregada de cuidar das crianças. Também representando o Brasil, a gente vai ter o ator... Menino Neymar? Não, quase. Não, pelo amor Neymar. De Deus, quase. Não. De novo, não. Ah, por favor. Quem quase. É? Quem que é? Henry Zaga. Oh, qual é? Jogador, mano. Mas não é um ator brasileiro? É um ator brasileiro. Não sei quem não. Quem? Henry Zaga. Zaga? Será que ele joga na Zaga? É. Ele pode ser atacante, tá bom? Aí ia ser um... E um ataque. Complexo. O cara ia ficar... What? O Henry Zaga vai estar representando o personagem Roberto da Costa, que ele era brasileiro nos quadrinhos também, e ele era, olha só, jogador de futebol. Tá errado, ele é português, então tinha que ser da Silva. Tinha que ser no máximo Wellington da Silva. Da Costa, na verdade, é um sobrenome hispânico. Muitas pessoas na Colômbia, na Bolívia são da Costa, não brasileiro. O pessoal da Marvel não tá sabendo do Brasil. E ele, o Roberto da Costa, o alter ego dele era o Mancha Solar. O diretor Josh Boone disse que se inspirou nas obras de Stephen King e de John Hughes, não sei como que fala, pra fazer esse filme. Um ponto que eu quero destacar no trailer é a versão sinistra de Another Brick in the Wall. Ficou muito foda. E no elenco tá confirmado Maisie Williams, que é a Arya Stark do Game of Thrones. Aí a Alice Braga, eu já falei, e o Henry Zack também já falei. O resto é um bando de gente, whatever, mas tem uma mina lá com uma franja bonita. Expectativa! Nota! Baixa. Baixa, nota baixa. Baixa pra... não, baixa. Não vou nem falar baixa pra média, porque não tem média não. É baixa mesmo. Pra mim, mais uma vez, a Fox caga nas linhas do tempo com os mutantes. Caga, tipo... A Fox é tipo aquele velho na idade do Me Processa. Ele já não tava ligando mais pra nada, entendeu? A Fox já não liga mais. Ela fez... Ainda mais agora que vendeu. Então, ela fez o X-Men 1, 2 e 3. Depois falou, não, vamos rebootar. Não, vamos fazer uma linha do tempo. Mano, tem uma que o professor Xavier tá andando, que é o outro, sabe? Não o McAvoy, o outro professor Xavier. Patrick Stewart. Isso, Patrick Stewart. Tá, ele tá andando e depois ele na outra ele já não tá mais andando. Entendeu? Tipo, eles cagaram total na linha do tempo. Pra mim, eu não assisto mais. Eu assisti o trailer e tal, por mais que tenha Alice Braga, que é brasileira e tal, não me animou em nada. Então, eu como não leio, não me interesso. Tô cansada de X-Men já. Já podia acabar. Mas sim, provavelmente eu vou acabar assistindo, porque eu gosto da Alice Braga também. Acho que é legal ter alguém que representa o Brasil lá fora. Eu gosto de mutantes também. Eu gosto de coisas de ficção assim. Mas eu acho que também poderia tomar um outro nome e ter outra ideia e tal. Porque X-Men, de fato, gente, X-Men já acabou. X-Men acho que pra mim foi só até o terceiro. Também. Então, mas uma coisa que a gente tem que destacar aqui, o Eduardo falou com relação à linha temporal. Na verdade, não afeta em nada, porque são heróis que nunca apareceram até então. Assim, eu acho que, na verdade, dá até uma refrescada, né, no questão dos X-Men, porque eles estão tentando abordar outro gênero pra fazer. Não é só, tipo, super-herói, não tem um gênero específico, tipo, ah, é ação, é aventura. Questão do terror, eu acho que vai encaixar bem, porque realmente deve ser um terror, você descobrir seus poderes e tal. E encaixar, sei lá, tentar abrir novos horizontes, eu acho bastante bacana, bastante motivador fazer isso, porque talvez seja uma última oportunidade, um último resfôlego da empresa de tentar, sei lá, se não der agora é porque não era pra dar. Então, esse time parece bacana, é galera que, assim, nunca apareceu nos cinemas, mas fez muito sucesso nos quadrinhos, então é bom ter a Fox tentar dar esse último passo. Agora se vai ser a pá de cal ou pé como paraíso, aí só vai depender de bilheteria e quando sair mesmo, né? Não, bilheteria vai dar, vai ter bilheteria, porque é qualquer X-Men, whatever, X-Men no fundo do mar, X-Men os novos do caralho. As pessoas põem o título e todo mundo vai, não é feito mais nada, velho. Eles podem fazer um filme do Star Wars com Jar Jar Binks, que todo mundo vai querer ver, porque é Star Wars e X-Men qualquer coisa, as pessoas vão ver, entende? Isso é zoado. Quando eu assisti esses mais novos X-Men, eu também não senti que tinha tanto pegada X-Men. Mas assim, eu não meto pau no filme, eu acho que pode ser que seja um filme muito legal, que seja divertido, eu gosto de terror. E acho que se ele vai usar a temática Stephen King, vai ser muito legal. Já vivenciou alguma coisa que considera anormal? Sim. Última pergunta. Você sabe o que são mutantes? Tommy Raider, a origem. A direção ficou por conta do norueguês Roar Utaug, responsável pelo filme Presos no Gelo. É, vai se tratar de um reboot na história da heroína. E ele tá muito mais inspirado no reboot que teve nos videogames, em que a Lara Croft parecia mais humana, o bagulho era mais real. Tipo, ela se machucava, tudo mais, pá. Uma coisa interessante no elenco é que o vilão da trama vai ser o cara que fez o xerife de Oito Odiados, que no caso é o Walton Goggins. E daí, pra interpretar a Lara Croft, vai ser a Alicia Vikander. A minha expectativa é baixa pra inexistente. Nós estamos vivendo a era dos reboots, onde as coisas fazem sucesso há 10 anos atrás. E aí, pra angariar mais pessoas, a gente vai fazer o quê? Um reboot, um remake, um rei, qualquer coisa. Ou então lançar infinitas continuações pra continuar fazendo as pessoas indo no cinema. Então, minha expectativa é baixa pra inexistente. E eu acho que não vou assistir o filme. Não tenho nada contra. Talvez eu assista, mas não tá na minha lista. Tipo, não sairia de casa pra falar, caralho, eu vou assistir o Tomb Raider. Talvez se eu estiver no shopping e falar, tá, tô com a grana aqui, vou assistir um filme, tá precisando o quê? Tô me vendo, então foda-se, vou assistir. Mas, sei lá, essa é a minha opinião. A minha expectativa também é baixa e resistente, porque eu nem vi os outros da Lara Croft. É, eu vi os outros, eu vi o trailer também, mas... whatever. Sabe, outro filme de ação, outro múmia. Eu não sei se as crianças de hoje jogam Tomb Raider. Eu jogava Tomb Raider, meu irmão pode até confirmar isso. Eu jogava Tomb Raider no computador, pra vocês terem uma ideia, como é antigo, entendeu? Aí lançou o filme, eu falei, caralho, eu preciso assistir o filme, porque é agora pra caramba. Preciso ver os peitos da Lara Croft. Tipo, no jogo era tudo quadradinho, sabe? Era pixel. Eram dois losanos, assim. Falando pelo lado sentimental, é legal porque era um videogame, o um jogo no computador que a gente jogava no CD, que era muito legal. Eu lembro da onça lá, que o Eduardo era difícil pra caramba passar. Os outros filmes da Lara Croft eu nem lembro, gente. Eu lembro que era com a Angelina Jolie, mas eu acho que não foi um filme que me prendeu. Talvez eu, assistindo esse hoje, eu até goste, assim, não sei. Eu também não é um filme que eu falo também, ai, eu quero muito assistir. Se eu assistir, pode ser que eu goste. Estar precavido nunca é demais. O mundo está uma loucura. Vou levar as duas. Um lugar silencioso. Tá sendo produzido pela Paramount. A direção ficou em conta do John Krasinski. Quem aqui já viu The Office é o maluco que sempre tá olhando pra câmera. Ele também dublou o Lancelot em Shrek 3. Caralho. Ele até dirigiu alguns filmes, mas assim, nenhum grandes coisas. O filme se trata de uma família que mora num lugar abandonado. Tudo que eles fazem é com o máximo de cuidado possível pra não emitir nenhum tipo de som. Tanto que você vê no trailer, eles estão jogando lá o banco imobiliário da vida. Na hora que eles vão jogar os dados, eles jogam no tapete, que é acolchoado. Na hora que eles vão comer, eles se comunicam por libras e tal. Tanto que eu, quando fui apresentar o trailer pro Eduardo e pra Stephanie, eles acharam que os caras eram surdos. Não é que eles são surdos, é que eles não podem fazer nenhum ruído, emitir nenhum som. Por que que eles não podem emitir o som? Porque caso eles façam algum barulho, vai vir um bicho, maluco. E aí é o bicho vindo, entendeu? O bicho vindo, moleque. E pode dar merda. Tanto que é o que acontece no trailer. Ah, minha expectativa é média pra alta, porque eu acho que vai ser um suspense bom e vai dar bastante susto. Gostei do trailer. Eu acho que vai ser um filme legal. Não fazia ideia de que filme era esse. Aí eu vi o trailer e eu gostei bastante. E agora eu tô com muita vontade de assistir. Se for uma bosta, todo mundo vai morrer no final. E aí eu vou ficar bem brava. Mas a chance de todo mundo morrer no final é grande, você sabe disso, então, né? Então eu vou ficar com raiva porque vai ser igual todos os filmes. Não cague no bagulho. Vingadores Guerra Infinita. Pra esse filme ficou por conta da direção dos irmãos Russo, que já tinham feito Capitão América 2. O elenco desse filme tá gigante, gigante. Olha só, tá confirmado pro filme: Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, Thor, Gavião Arqueiro, Hulk, Falcão, Feiticeiro Escarlate, Visão, Máquina de Combate, Loki, Senhor das Estrelas, Gamora, Rocket Raccoon, Drax, Groot, a versão adolescente, Mantis, a Nebula, Peter Parker, o Homem-Formiga, Pantera Negra, um tal de Okoi, Okoi, eu não sei, nunca ouvi falar desse, o Buck Barnes, né, o Soldado Invernal, Doutor Estranho, Wong, olha só que engraçado. O Wong do Beyoncé? O Wong, o nome dele de verdade é Benedict Wong. Pôs o mesmo nome. E o Thanos, claro. Tem que ter o Thanos, né? Caralho, mano. tem muita gente no filme, é muita informação. Adivinha só quanto que é o orçamento desse filme? 486 milhões de dólares americanos. Sabe quanto que custou o último Vingadores? 200 mil. 200 milhões, foi mal. Mas sabe o que é mais engraçado? Desse total aqui, quase um quinto praticamente é só o cachê que o Robert Downey Jr. vai ganhar. A Marvel só é o que é hoje, graças ao filme do Homem de Ferro. É verdade. Eu assisti os outros filmes, tô acompanhando todos os filmes dos Vingadores e tal. O primeiro Vingadores teve, depois Era de Ultron, agora o Guerra Infinita, parte 1, depois vai ter o Guerra Infinita, parte 2. Tomara que agora que a Disney comprou os personagens da Fox, eles consigam colocar os X-Men e o Quarteto Fantástico e o Deadpool junto nos Vingadores, no Guerra Infinita, parte 2. E você pode adiar esse filme, ele vai demorar pra caralho. Você pode rebootar ou fazer, tipo, pequenas sequências só pra encaixar o pessoal no universo cinematográfico. Eu queria entender uma coisa, o Visão morre? Porque a pedra é retirada dele. Será que ele continua vivo sem poderes ou ele morre? Então, é bem dúbio isso aí no caso. Pra mim seria morte, porque o que deu a vida a ele foi justamente a pedra. Agora vão tirar a gema lá e, assim, acabou, sabe? Como vai ficar claro? A gente vê mais uma vez o Loki fazendo cagada. Quê? A piada do ser humano. Eu nem ouvi. Vão tirar a gema, como é que vai ficar claro? Nossa! Eu acho que esse filme, o primeiro filme, vai ser uma carnificina do caralho pra mim, o Thanos aí. Vai ser um pega pra capar que olha. Você sabia que o Thanos nos quadrinhos tem um helicóptero? É mesmo? E não vai aparecer no filme, uma tragédia. Triste. Então, mas eu acho que o Thanos, ele vai meter o pau em todo mundo. Acho que alguns personagens principais vão morrer. Tem galera falando que o próprio Tony vai morrer, né? É, então, não sei se é o Tony Stark ou se mas o não perde, se Capitão América. Não sei quem vai morrer, mas eu acho que alguns principais vão morrer e vai deixar a gente com uma expectativa do caralho pro último filme, que vai ser, tipo, aniquilação total e vai ser uma batalha fodida de foda de da hora. A noite do jogo. Então, quem tá comandando esse filme é a New Line Cinema, não sei como que fala cinema em inglês. Cinema. A direção ficou por conta de dois caras, o John Francis Daly e o Jonathan Goldstein. O filme se trata de um grupo de amigos que se reúne pra fazer jogos de tabuleiros e tal. E daí descamba, sabe? Vira um pega pra capar maluco. E eles se veem envolvidos no assassinato, eles não sabem o que é real, o que não é. E vai desenrolando daí. Expectativa alta, gostei do trailer. É uma pegada de suspense, a mesma coisa que o do Silêncio lá, no Lugar do Silêncio. Mas ele é ao mesmo tempo comédia, então é bem interessante que ele tem essa mistura dos gêneros. É, tem mistura dos gêneros, comédia com suspense. Eu acho que vai ser muito legal, eu gostei bastante do trailer, expectativa alta, e é isso aí, bora assistir. Sabe o que esse filme me lembrou um pouquinho? O quê? Aquele... Noite de Crime. Isso, Uma Noite de Crime. É, também. Ah, pra mim, expectativa alta. Já no trailer eu ri demais. Bom, eu acho que vai ser um filme legal também. Eu assisti o trailer recentemente. Acho que vai ser um filme legal, parece engraçado e tem uma pegada suspense. Primeiro, toda a gente já falou, né? Pegada assim meio suspense, mas também é comédia e tal. O único que parece ser bacana. Eu só tenho aqui linkado o Jason Bateman, que já fez Arrested Development, que é sensacional. A mina que dá a entender que é o pai romântico dele. Também é muito gata e também é boa atriz. É, gente, eu considero ela boa atriz porque ela atua bem, não é porque ela é gata, tá? No próprio trailer já tem umas cenas assim que... O legal que o trailer não entregou tudo, que é muito bom, né? Mas mostrou assim a que veio e isso é muito bom, muito importante. E mano, com certeza eu vou ver. Wait, I have kids at home. Not with an ass like that, you don't. Oh. Well, thank you. Yes. Oh no, he died. É um filme solo. Do Han Solo! Eu fiz essa piada no vídeo do 300! Já tava esperando agora fazer esse ano de novo! A direção mudou não sei quantas vezes de diretor pra esse filme. Agora tá na mão do Ron Howard, que já fez Código da Vinci, aquele filme lá dos caras que pousam na lua. Sinopse é a história de origem do maior anti-herói de todos os tempos, talvez, não sei, mas é o maior do Star Wars. Tá confirmado o personagem do Lando Calrissian. No elenco a gente tem a Emilia Clarke, que é a Khaleesi de Game of of Thrones. O Han Solo vai ser interpretado pelo Alden Ehrenreich, sei lá como fala. E o Lando Calrissian vai ser interpretado pelo Donald Glover. Obviamente, o Harrison Ford não vai estar no filme. Isso pode ser um problemaço. Nossa, vai ser decepcionante. Mas, de certo modo, eu até entendo. Porque, ultimamente, o Harrison Ford não tá com saco pra nada. A galera falou que ele no Blade Runner era ele. Tanto que ele nem figurino pôs. Ele foi com a roupa de casa pra gravar o filme e foi isso. Mas eu acho que tem potencial o filme pra ser bom. Visto que é um dos maiores heróis, anti-heróis, assim, da história. Você fala de Star Wars, não tem como lembrar dele, do Luke. Os dois estão ali, sabe, para páreo. E ele tem um passado bem interessante que nunca foi abordado. Tem livros falando tal. E eu acho que seria legal pôr nas telas isso. Então, vai ser assim, ele vai ter que idade? Então, vai ser ele jovem. É antes do... Antes de acontecer a primeira... É antes até do Rogue One. É bem jovem mesmo. Quando teve Star Wars, o Harrison Ford já era jovem, tá ligado? É, ele já era adulto. Tinha a cara Harrison Ford. Aí se eles forem trazer um movimento do Harrison Ford, que não vai ter, o personagem não vai ser parecido com ele, vai ser muito esquisito. Então, eu gostaria muito que o Chris Pratt fosse o substituto do... Nossa, o Chris Pratt ia ser... Pra mim, o Chris Pratt tem uma cara muito foda de anti-herói. De mercenário também. Mercenário. Ele como Star-Lord é muito foda. É o cara como Star-Lord. Ele devia fazer também o Indiana Jones. Pra mim, ele podia ser uma continuação do Harrison Ford. Eu vi umas fotos desse ator e não me convenceu, assim, de foto, sabe? Meio decepcionado. Eu acho que eles estão fazendo isso com Star Wars. Estão pegando Star Wars pra fazer sucesso de novo e vão botar um nome no filme. Rogue One eu nem assisti. O Rogue One é foda pra caralho. Falaram muito bem, mas... Mas é válido. É muito válido o filme. É muito bom de ver, assim, zoeira. Em junho a gente tem... Jurassic World 2, ameaçado. Bom, eu gosto pra caralho de dinossauro. Foi um filme da minha infância também, eu assistia, ficava mó fascinado. Sempre foi... Acho que sempre foi sonho de toda criança saber como que seria a vida se tivesse dinossauros. E aí fizeram 3 filmes disso, e aí a gente cresceu, e agora fizeram outros 2 filmes disso. Então a gente vai assistir no cinema que a gente é trouxa, e a gente gosta. O 1 foi muito bom. Eu gostei, achei divertidíssimo. Gostei dos atores. Eu gosto do menininho que faz sobrenatural também, eu gosto do Chris Pratt. E, mas também é aquela coisa, né? Tinha o parque aí da merda. É, aí sempre, vai lá, a premissa é sempre a mesma. Não, mas agora é diferente. Novo, agora é diferente. Agora é um reino. Agora é assim, tinha um parque e aí deu uma merda. Entendeu? E aí eles resolvem abrir outro parque. Não, agora é sério. O filme é os dinossauros ficaram na ilha e eles ficaram livres. Tipo Jurassic 2, Jurassic Park 2. É, então, e eles podem sair da ilha, entendeu? Eles podem. Os pterodáctilos. Não, é sério, os pterodáctilos podem voar, os dinossauros podem, tipo, querer nadar, porque eles podem evoluir, eles são feitos. Na ciência, então eles podem aprender com isso. Science, bitch! A rescue op. Save the dinosaurs from the island that's about to explode. What could go wrong? Os Incríveis 2! O filme vai continuar exatamente cravado da onde o primeiro parou. E o Samuel Jackson está confirmado no elenco. Eu lembro de ter visto... Infância, mano. Os Incríveis 1 em 2004, mano. Que remonta... Todo mundo pediu a continuação do Incríveis 1. E se o Thiago falou que vai começar a cravar de onde parou o primeiro, vai ser no estacionamento do estádio, então. Com aquela fuinha que saiu do chão. O Zezé vai estar com os poderes. E isso aí, expectativa alta. Eu achei o trailer bem decepcionante. Porque é só um teaser. Mas assim, eu fiquei meio decepcionado, porque eu tava esperando uma coisa bem legal. Confesso que eu achei que eles iam fazer um filme com eles maiores, assim, tipo, passado um tempo. Mas aí eles resolveram fazer, pá, da onde parou, eu achei interessante isso. Porque, por exemplo, Procurando Nemo, quando eles falaram que iam fazer um outro, né, eles fizeram Procurando Dory, que não foi diretamente... Não, foi mais ou menos. Mas tava, mas de certa maneira, ligado, né? Porque foi antes, durante e depois. É. Ó, eu vou fazer uma confissão aqui, é pra marcar. O vilão desse filme vai ser o Zezé. Pode anotar, é pode anotar. Estou triste. Eu sou tipo a mãe de Ná, eu só solto umas palavras no ar e vocês têm que interpretar. Então por que você não ganha na Mega da Virada? Porque se eu ganhasse, ia ser sacanagem com quem... Ah, então tá bom. Não, mas é uma coisa a se pensar, gente. Eu não tenho dinheiro pra pagar. É uma coisa improvável, uma coisa a se pensar, às vezes é incontrolável. E ele é um bebê, né? Bebês por si só já é o catice, imagina possuído. É louco, mano. Você tem poderes. Isso, bebê. Ha ha ha ha ha! Em novembro nós temos X-Men e a Fênix Negra. Vai ser uma continuação do X-Men Apocalipse. O elenco tá com a Sophie Turner, que é a Sansa Stark do Game of Thrones, James McAvoy de Fragmentado, Crônicas de Nárnia, Michael Fassbender, Assassin's Creed, e a Jennifer Lawrence de a melhor cara de paisagem erva. Não fala assim dela. Não, ele tá certo. Ele tá certo. Não falem assim dela. Eu gosto da Jennifer Lawrence. A expectativa para X-Men e a Fênix Negra é média. É média pra baixa. Eu não tenho a menor vontade de ver esse filme. Mais uma vez, eu já falei dos filmes da Marvel aqui nesse podcast, então... Mas não é Marvel, é Fox. Uma coisa... Vocês não vão conseguir me negar que não é da Marvel. O jeito que você deu a entender era dos estúdios da Marvel, que sabem fazer filmes, não a Fox. Estão agradando a maioria da mesa. Os filmes da Fox envolvendo X-Men já foram muito cagados. Por isso minha expectativa é média pra baixa, porque eu já não tô mais ligando pra nada que eles fazem. Mas é um filme que eu toparia sair de casa pra assistir. Minha expectativa não existe, não quero ver. Não gosto da atriz, não gosto dos filmes da Fox. Eu quero que todo mundo morra. Quero que todo mundo morra, inclusive. Queima de tudo, É a Fênix, ela vai queimar as coisas. Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. A direção vai estar por conta do David Yates, que praticamente dirigiu essa etapa final do Harry Potter, né? Desde o quinto filme até o oitavo. Também dirigiu o primeiro filme do Animais Fantásticos. O Dumbledore tá confirmado e vai ser interpretado pelo Jude Law. Jude Law, que é o Watson. É, ele é irmão da irmã Watson? Será? Bom, é a continuação do primeiro spin-off. Tem mais três filmes confirmados para um livro de 80 páginas. É bem pique Hobbit. No elenco tá confirmado Johnny Depp, Ezra Miller, que é o The Flash, Colin Farrell, de Alexandre o Grande, né? Eu sou muito fã da saga do Harry Potter inteira. Cresci assistindo. Não assisti o primeiro Animais Fantástico. Eu também não. Então preciso assistir o primeiro Animais Fantástico para poder falar sobre o segundo. Mas a expectativa média é... acho que vai ser um bom filme. Os caras parecem saber o que fazem, porque eles não podem cagar. A franquia Harry Potter é uma franquia que ela é muito adorada pelos fãs. E qualquer coisa que for cagada, os fãs eles vão deixar isso bem claro. Sim. Os fãs são tão fãs que eles estão fazendo um filme do Voldemort só fan-made. Acho que a Warner já liberou, autorizou os fãs a continuarem. E o trailer ficou muito foda. Eu também não vi o primeiro Animais Fantásticos, então eu não posso opinar muito. Eu, por um primeiro momento, torci muito o nariz, porque ficou muito pra mim, tipo, ah, a gente tá fazendo isso só pelo dinheiro. Mas eu vi que os caras tiveram muita preocupação assim com o elenco, em fazer o filme bem e tal, tanto que chamaram o cara que fez praticamente a maioria dos Harry Potters. Fora isso, também teve uma preocupação de criar uma história, de abordar, bem como eles fizeram com Mulher Maravilha, por um pouco das minorias e tal. Sabe por que eu não achei que foi, tipo, essa mesma pegada que a gente tá falando do X-Men, que estão lançando várias, né? Porque não levou o mesmo nome de Harry Potter. Diferente seria se fossem filmes dos filhos do Harry Potter. Aí seria uma coisa muito forçada. Eu acho, pra mim, seria forçadíssimo. E é uma história que se passa antes, né? Porque nos anos 50, 60. Lembrando que o Dumbledore deve ter uns 150 anos nos filmes do Harry Potter. Mas porque se passa 90 anos antes. Então se o filme passa com ele antes, ele jovem, então a gente tá muitos anos atrás. Ah, então sei lá, tipo, anos 20, né? Sim. O Harry Potter da década de 90, que se passa a história. Se são 90 anos antes, é o começo do século. Parece bem mais antigo, parece bem mais primitivo. Okay. Caraca, é Homem da Caverna? Thundertales? São os caras medieval, tá ligado? Que tem umas coisas meio bizarras. Gente, eu adorei o primeiro filme. Sério, eu achei muito legal, muito divertido, muito engraçadinho, assim, super fofo. Foi um filme fofo. Assim que acabou o filme, eu já falei, meu Deus, cadê o próximo, né? Em dezembro nós temos... Aquaman! A Warner também vai estar produzindo esse filme. A direção ficou por conta do James Wan, de Fast Furious 7, Invocação do Mal 1 e 2. Bom, a história de origem do Aquaman, né? Quando o Arthur Curry... No elenco tá confirmado o Jason Momoa, a Nicole Kidman e, pasmem, Willem Dafoe. Que engraçado, né? Porque, sei lá, geralmente você faz um filme do cara, apresenta ele e depois coloca no filme e junta os outros. É, que nem Liga da Justiça. Mas fez exatamente o contrário. Falar, ah, o Aquaman, agora justificar a história dele. O ator foi muito bom escolhido, mas, mano, o Aquaman a gente sabe que é o cotista dos super-heróis. Cala a boca. A gente só pode pegar missão na água, porque só pode fazer coisas na água. Claro. Mano, você viu o tamanho daquele cara? Problema em Nova York. Pô, já sei, então. Vamos chamar quem? Ah, o Aquaman. Tá. Você primeiro falou da Mulher Maravilha, que ela só era cotista, que ela tava ali por causa das feministas, é. E agora tá falando que o Arthur Curry, o Aquaman... Você já viu ele usar alguma coisa com água? Tá certo que é meio caído ele não ser tipo o Percy Jackson, né? Ele deveria ser um Percy Jackson pra adultos, mas beleza. Ele é assim, mesmo assim, arrebenta no Liga da Justiça. O personagem que tem muito a ser explorado. Eu tô muito confiante com esse filme. Se for que nem Mulher Maravilha, vai ser foda. Lê, você vai ver o filme por causa dos Zebs ou por causa do... da história? Eu nem vou ver o filme. Por que não vai ver? Não me interessa o Aquaman. Cotista! Não, é por isso. Ah, não me interessa a história dele, essas coisas. Eu prefiro o Aqualed do que o Aquaman. Ah, uma coisa que tá confirmada no filme do Aquaman é o vilão dele também, o Manta Negra. O que deve ser? É tipo um tubarão. É um polvo grande. É um homem vestido de uma roupa. É mais ridículo que isso, pra falar a verdade. É um cara com capacete, que você tira o capacete dele embaixo da água e ele morre, pronto. Pra vocês verem, ó, que da hora as aventuras do Aquaman, hein, galera? Você lembra do Liga da Justiça Sem Limites? Aquele Aquaman era B10. Ele chutava bundas aquele Aquaman. E o Jason Momoa, pra esse Aquaman do Liga da Justiça, a distância entre os dois é uma mão. É arrancar a mão do Jason Momoa que estão ali, porra. Eu acho que se fosse outro autor, talvez virasse meio cotista. Mas o cara que pegaram pra fazer o Aquaman, mano... Fala, já que é pra chutar bunda, já que é pra se esperar no Liga da Justiça Sem Limites, vamos por um de respeito. É que o Eduardo pensa que o Aquaman é tipo aquele cara do... Super Amigos. O Mexilhão e o... Não, falou errado já. Não é Mexilhão. O Homem Sereio e Mexilhãozinho. Isso, é. Isso, você tá falando... É isso aí, galera. Essas foram nossas expectativas para 2018 e vão estar sendo ao longo do ano, porque não acaba amanhã o ano. A não ser que venha, sei lá, um meteoro desvaste a Terra. Obrigado do convite de ter participado desse podcast do Dimension Cast. Nada, estamos aí para o que mais precisar e é nóis. Valeu. Valeu, Du. Toca aqui, mano. Som de a gente dando high five. Gente, não esqueçam que a gente já tá em 2018, então não adianta ter tomado banho só no ano passado, tá? Cobrem os dentinhos, faz um gargarejo. Bom, tchau até. Faz um barulho de high five aí. Lê. Se vocês acham que ficou faltando algum filme, postem suas opiniões no comentário. Eu sei que tem, mano, 30 filmes saindo por mês, mas a gente quis destacar os que a gente achou que melhor poderia falar, tal. Sei lá, acho que algum filme a gente deveria falar. Manda um e-mail pra gente. dimensioncast42@gmail.com. Vai estar aí na descrição. Quem sabe a gente não lê no próximo programa, não é mesmo? Manda um e-mail é coisa de velho já. Ninguém manda e-mail. Quem manda e-mail, velho? E é isso aí, valeu. Falou. Slenderman, pesadelo sem rosto. Batendo palmas e dando grito, hey, levantando energia. É Xuxa. Groove and slow it, we got juju, I bought me one. É, mano, ela podia ser muito foda. Quem sabe quem é foda? A Lindsay Negra. Não, perdão. A Lindsay Negra? É a versão negra da Lindsay Lohan? Faz barulhinho. Então, daí ele poderia fazer o quê? Homens, seremos rápidos como eu. Homens, com a força e cova de um tufão. Se algum não estiver fazendo, também foda-se, né? Ninguém tá preocupado aqui em saber quem que é a produtora. Não, tá bom, segue. Sou produtora. Eu fiz de propósito. Aprovamento de pagação. Cinquenta tons de liberdade. Por que eu vou falar disso? Puta que pariu. Ele pediu. Você que vai falar disso? Eu pedi? Tô lembrado não, mas ok. Ele pediu telepaticamente pra mim. Foi. Thiago, faça. Foi. Enquanto eu tava fazendo a pauta ontem. transição! Eu assisti Star Wars nessa cadeira, foi muito legal. Eu falei, piu, piu, piu, piu. Mano, foi muito legal. Falando piu, piu, piu, Lego Batman, que eles atiram, piu, piu, piu. Ai, piu, piu, piu. Galera, eu já perdi a ordem. Quem que fala agora? Eu. Eu só tenho uma crítica. O Thanos, nas outras vezes que ele aparece nos pós-créditos, ele é roxo pra caralho. E no trailer ele apareceu meio vermelho. É? Eu achei que era azul. Na verdade, pra mim ele tá rosa babalu. Sim, ele está rosa babalu. Thiago está certo. Thiago está certo. Tem luz aqui na Terra. Não, mas olha nos outros filmes que ele aparece só nas cenas pós-créditos. O primeiro, isso vai ser horrível. Porque o primeiro foi. Não parece um sorriso. Inesperado. Os olhos da boca. Parece. E é muito fofo, inclusive. Tá muito fofinho. Desculpa! Voltando! X-Men! Yo! Os Novos Mutantes! Por que você sujou o áudio dele? Por que não eu? Não, depois do Thiago, é assim. Aí depois... É circular você. Assim, ó. Só depois da Lele. Foi mal, sorry. Recalcada. Vai, Edu. Tá gravando? Gravando? Edu também tá gravando. Tá gravando. Expectativas 2018, bloco 2. Nunca fazer. Não, aí vocês me fodem pra evitar, tem que ter um pato só. Perdão. Daí tem 30, daí tratatá, daí vou entratatá. Próximo filme, né? Peraí, deixa o Thiago dar a palma dele de corte. É, vai.